Hoje o tema da nossa palestra se chama O Medo da Morte. Espero que ninguém tenha medo da morte aqui, né? Nem se assuste. Quase nós já não tivemos na vida medo da morte, né? Ou ainda até, tem até hoje, quem sabe, né? Eu já tive bastante medo da morte, né? Tempo atrás, há muito tempo atrás. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai buscando informações, conhecimentos. E o medo da morte, assim como medo de andar de bicicleta, medo da água, tem muitas pessoas que ainda têm medo de água, medo de altura, medo de andar de bicicleta, assim por adiante, né? Por que as pessoas têm isso ainda hoje, muitas? Porque as pessoas não vão atrás de resolver o problema, de procurar conhecimento, conhecimento sobre o que ela tem medo, né? Então a gente passa a vida inteira, às vezes, fugindo de uma coisa que a gente tem medo por não ir atrás, por não buscar conhecimento, por querer se manter assim, talvez, né? Então a morte é mais um desses paradigmas, né, que a gente tem, medo da morte. E a única coisa que a gente tem mais certeza na vida é que um dia a gente vai morrer, né? A gente pode não ter certeza de muita coisa, de como vai ser o nosso futuro, de como vai ser nossa vida lá para frente, mas a certeza maior que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. A gente só não sabe a data, nem a hora, nem o instante. E por isso que a gente deveria muito mais buscar sobre esse tema, né, o medo da morte ou a morte, procurar saber o que é isso, por que acontece, será que a gente morre e nunca mais volta? Eu tenho certeza que todos esses questionamentos estão sempre na cabeça da gente. Na minha sempre estiveram, né? Muito tempo atrás. Graças a Deus, hoje não tem mais. Mas estiveram na minha cabeça, na minha mente, muito tempo martelando ali, né? E é isso que faz a gente buscar respostas. Então, se tem uma coisa que eu tenho medo, tenho desconhecimento, tenho dúvidas, o que a gente faz? Vai atrás de leitura, de conhecimento, de informações, e daí a gente vai desvendando esses mistérios, né? Desvendando essas coisas que a gente tem receio, tem medo, preconceito, né? Então a gente vai abrindo portas, e quando a gente busca essas respostas e começa a ter a certeza ainda da gente, a gente começa a se tranquilizar. Então, se eu vou buscar sobre o tema medo da morte, e eu vou ler sobre isso, e daí eu começo a saber que a morte, teoricamente, é só para o corpo material, nosso espírito ele continua, né? Por muitas e muitas encarnações, talvez a gente se aquiete mais na vida, tenha mais sossego, tenha mais bom senso, comece a ver a vida de uma forma diferente, né? É isso que traz. Quando a gente busca essas respostas, a gente tem mais sossego, mais tranquilidade para poder levar a vida da gente com mais calma, com mais tranquilidade. Então, cabe a cada um de nós sempre buscar respostas para aquilo que a gente tem dúvida, ou desconhece, ou que a gente tem medo. Esse é o nosso papel aqui nessa passagem, né? Ao nascermos, passamos por um processo de esquecimento de todas as vidas anteriores, para que possamos ter o mérito de passar por essa curta vida material, produzindo boas ações. Por que coloquei esse parágrafo aqui? Porque a gente se pergunta às vezes, né? Se a lei da reencarnação existe, né? Então como é que eu não me lembro de outras vidas passadas, né? Porque o que dá tranquilidade para nós, conhecimento e base, para estar assim tranquilo em relação à vida, é a lei da reencarnação. Essa é a maior das leis que a gente conhece, e ela está aí para todos lerem, né? E pesquisarem. Mas a gente se pergunta, por que então que eu não me lembro das minhas vidas passadas, já que eu reencarnei então tantas vezes? Através do livre-arbítrio que a gente tem, que é escolher o caminho que a gente bem deseja, e aquele que a gente bem se dá melhor, e Deus oferece isso para nós, o que aconteceria? Se eu tivesse conhecimento das minhas vidas passadas, talvez eu não fizesse muitas coisas que eu tivesse que fazer para mim, para crescer e evoluir, tendo conhecimento de muitas coisas. Então se eu cometi atos ilícitos, grosseiros ou piores do que isso na minha vida passada, quando eu venho a convívio com as pessoas que estão ao meu lado, e eu tenho esse conhecimento, não só da minha, como as dos outros também, o que acontece? A gente não consegue ficar num clima, tentar fazer um clima harmonioso, né? Então, como a gente vem? A gente vem com a mente limpa, e a gente recomeça a nossa vida do zero. Aquilo que ficou para trás faz parte da nossa energia, do nosso ser, fica guardado só na nossa alma, conhecimento e energia. E a gente começa do zero, por quê? Porque aquelas desavenças que eu tive na minha outra reencarnação, ou em outras, claro que elas vão sendo confrontadas ao longo do meu caminho, mas a gente vai se confrontar com elas de alma limpa. Já imaginaram se eu me confronto com uma pessoa que fez muito mal em outra reencarnação? Se eu cruzar com ela no nosso caminho e eu tiver essas raivas, essas iras, essas vinganças afloradas, né? Boa coisa não vai sair. E daí a gente não vai conseguir se harmonizar nunca. Então, através do amor, através a gente praticar o bem, a gente consegue se harmonizar com pessoas que ou eu causei ou me causaram mal em outras vidas. Então assim a gente vai se afinizando, vai diminuindo nossos karmas. O medo da morte ele não é inato. Ele é introjetado desde a infância e atinge todos os seres humanos. Dependendo do nível de ansiedade da pessoa, o medo da morte se torna aterrorizante. Então, o medo da morte, ele não é inato. Eu não nasci com medo da morte. Eu nasci de alma limpa, lavada. E quando a gente nasce assim. Então, o medo da morte é uma coisa que a gente vai criando dentro da gente ao longo do tempo, né? A gente vai ficando com esse medo. E se a gente não tomar cuidado disso, passa a ser uma coisa que nos faz mal. Passa a ser algo aterrorizante, um medo, uma fobia, né? É como outra qualquer, medo da morte. Então, causa isso na gente. Então, a gente tem que procurar sobre o tema. Então, se tem alguma coisa que eu tenho medo, receio, fobia, alguma coisa assim, vamos procurar ler, pesquisar sobre a morte. Será que o ser humano vive uma vida só e morre? Ou será que ele tem milhares? Procurar saber, não só da morte, mas de qualquer tema que a gente tem dúvida, né? Tirar dúvida, desvendar a verdade. Então, dependendo muito da maturidade espiritual do ser humano, o medo pode se tornar menos intenso. O que se teme na realidade não é tanto a morte, mas sim o processo de morrer. A dependência, a impotência, o sofrimento, o desconhecimento, o desconhecido, né? O que acontece quando eu morrer? Vou para onde? Vou ficar enterrado aqui na terra? E deu? Essas incertezas do que acontece pós-morte é que deixa a gente preocupado, né? Mas se a gente sabe que a gente vai morrer uma vez só, para que tanta preocupação? Eu sei onde eu vou ficar, né? Então a gente não deveria se preocupar tanto, já que a gente, às vezes, acha que a gente só nasce e morre uma vez na vida. Se a gente nasce e morre uma vez na vida, eu tenho certeza absoluta para onde eu vou. Não deveria me preocupar. Mas mesmo assim, a gente se preocupa um monte, né? Por quê? Porque a gente acaba pensando além. O ser humano, ele tem dentro de si essa impetuosidade de querer sempre o melhor, de querer sempre desvendar as coisas. Por isso fica esse ponto de interrogação na nossa cabeça. Então, já que fica o ponto de interrogação na cabeça, então que a gente vá atrás desvendar esse mistério, né? Que nos aflige às vezes, né? Ou muitas vezes. Então a gente tem que ir atrás, saber o que vai acontecer, como é que eu vou estar, para onde eu vou, né? Tem que saber essas coisas, porque isso, desvendando isso, nos dá sossego, nos dá tranquilidade para a gente gastar nessa energia em outras coisas mais importantes. Não que o desencarne não seja importante, né? Mas a gente gasta muita energia pensando nisso, preocupando com isso, desnecessariamente. Então a morte, ela é uma realidade diária. É a maior certeza que temos do nosso futuro. Evitar falar sobre a morte é uma das formas que utilizamos para nos defender ou nos pouparmos desse sofrimento. Deve-se aprender a viver por toda a vida e por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender e morrer. Então, a certeza maior que eu tenho da minha vida é a certeza que eu vou morrer um dia, né? Então, e às vezes a gente evita, muitas pessoas evitam falar muito sobre a morte porque tem um receio, um medo, né? Terrível, né? As pessoas não podem nem falar em morte, já ficam todas preocupadas, sentem medo. Então a gente tem que buscar essas informações. Por que a gente busca informação de tanta coisa, às vezes tão menos importante, e a morte, que é uma coisa que é certa, que vai acontecer, a gente não vai atrás, né? A gente tem que ter, assim, essa busca, essa impetuosidade do desconhecido sobre tudo, né? Não só sobre coisas materiais, sobre a morte também. Todos sabemos desde cedo, e com certeza absoluta, que um dia nós iremos morrer. Mesmo assim, o ajustamento à morte nos parece muito difícil do que a qualquer outra situação de vida a ser experimentada por nós, né? Então, a gente passa por tanta aflição, por tanto problema, por tanta coisa em nossa vida, pior do que ter a certeza que a gente vai morrer um dia, e a morte às vezes parece que causa um transtorno em nós muito maior, né? De muitos problemas maiores que a gente já passou em toda a vida, né? Cada um de nós. E a morte é uma coisa certa que nós vamos ter que viver, vivenciar. Morte, ou seja, o desencarne, né? O nome mais correto de se dizer. O impacto que a morte causa no sistema familiar também é imenso. E muitas vezes prolongando e criando um impasse no ciclo de vida atual. Então, claro, né? A morte causa um distúrbio, né? Um desequilíbrio numa família. Então, quando a pessoa perde um ser da família, ou parente, conhecido, né? Sempre causa um mal grande. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para a morte. Nenhum de nós, né? Então, se a gente... Já que a gente se prepare para a morte, se prepare para morrer. Se prepare para conhecer o que é a morte, o que vai acontecer depois da morte. Se a gente tem a ciência de todo esse cenário que vai acontecer depois que a gente desencarnar, a gente fica mais tranquilo. Não só quem vai, mas também os que ficam, né? E eu tenho certeza que aquele vai sofre muito mais do que quem fica, né? Porque quem vai é um só, né? Ele, quer dizer, aquele que vai, ele perde um monte de pessoas. E quem está aqui só perde uma, né? Então, aquele que vai, então, tem que se preocupar muito mais do que aqueles que ficam, né? Mas o desequilíbrio, o abalo, é sempre maior para todos. Então, as pessoas sofrem, né? Quando se vai uma pessoa idosa, por exemplo, então já é uma morte natural, uma morte mais esperada. Ou quando a pessoa está com doenças sérias, né, que não tem muito mais o que se fazer, então os familiares vão se acostumando com aquela rotina, com aquele... estão sabendo que a pessoa vai um dia, mais cedo ou mais tarde, né? Então a gente vai se preparando. Quando morre a pessoa jovem, assim, inesperadamente, então é um choque, né, uma tragédia, né? Mas por quê? Porque a gente só se prepara para a morte natural. Então, quando a gente vê que uma pessoa está indo lá, está definhando e está indo embora por si só, aí todo mundo fica mais preparado. Mas as pessoas deviam se preparar para toda a situação, não só para essas, né? Então, quando a morte acontece numa idade mais avançada, ela é entendida como um processo natural e lógico do ciclo de vida familiar. Mas quando o mesmo evento acontece a uma criança ou uma jovem saudáveis, a morte é considerada como uma das maiores tragédias humanas. Então, é aquilo que eu acabei de falar, né? Quando uma pessoa já está numa certa idade, claro que a gente sabe que ela vai morrer, né? Uma hora ou outra ela vai indo. E quando acontece numa criança, num jovem, então a gente acha isso uma tragédia. Claro, retirar uma criança, um jovem da nossa família é traumático, né? Mas essas coisas acontecem porque assim são os desígnios de Deus, né? A gente não pode ir contra eles, né? Por quê? Porque a gente não conhece que ficou lá para trás em outras reencarnações. Então, quando a gente vê e analisa essas mortes assim drásticas, dramáticas, pessoas jovens, né? Mexe muito com a gente, por quê? Porque, claro, a gente quer que a pessoa dure 100 anos, 90, 80 anos, todo mundo quer isso, né? E às vezes as coisas não acontecem assim. As pessoas se vão antes, por quê? Porque aquela era a vida que ela tinha passado, daquela forma, daquele jeito. E se a gente não procura entender isso, né? Compreender essas coisas, buscar essas informações, então a gente vai sofrer sempre, né? Então, o desvendar da morte é como aprender a nadar, como perder medo de alguma coisa, como quando a gente não sabia andar de bicicleta, vai, né? Aprende a andar de bicicleta, cai, machuca, quebra a cara. Tudo na vida é assim, ó, aprendizado constante. E a morte a gente não vai atrás, infelizmente, né? Nós temos o medo da morte, né? Mas aos pouquinhos, né? Tudo vai vindo no tempo certo. Então, cada um vai buscar suas respostas, né? No tempo certo. Para falar um pouco mais desse assunto, eu vou chamar a Beatriz.